O dia 5 de junho na história, 1938, na vitória brasileira sobre a Polônia por 6-5 na Copa da França, Leônidas marcou um gol descalço depois que sua chuteira estourou. 1968, o senador americano Robert Kennedy, irmão do ex-presidente John Kennedy, foi atingido por um tiro disparado por um imigrante jordaniano. O político morreu no dia seguinte. 1977, começou a ser vendido o primeiro computador pessoal, o Apple II. 1986, a justiça decidiu interditar a usina nuclear Angra 1 no Rio de Janeiro. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.